Helder de bocada. É o Cabanão! Na mãe dos pobres, barraginha, do preto e do branco, do preto e do branco, caldeirão, Sumaré, é o Cabanão! É o Cabanão! Um saco de nota, outro de droga. Mais de 20 maluco de rádio gritando: olha a sopa, misericórdia. Tudo paz, ódio não falta. Se der merda, vai ser sua culpa. Filha da puta. É o bonde do UPA. 12 horas o plantão, mas não é a UPA. Respeito com o morador. Pouca ideia pra falador. E quem desacreditar, vai conhecer a vaza das flor. É que o homem lá dentro já tá com saudade dos baile aqui fora. E quer paz da favela aqui na próxima descida, vai dar bom. Vai ter baile de ladrão. Vai ter baile de ladrão. Vai ter baile. Baile de ladrão, de ladrão, de ladrão. Vai ter baile de ladrão, vai ter baile de ladrão. Vai ter 1 milhão de bandida bem louca de lança sarrando nos cria de peça na mão. Lança Vassi, tá rolando, Belvedere, tá rolando, funcionários. Tá rolando. Engraçado, quem morre é nós. Quem vai preso adivinha é nós. Já que a lei não alivia nós. Nunca. A solução é virar playboy. 20 caixa de 12 tiro. Ouviu? Vai. Já que aquele pilantra que me deu tiro caiu. Mãe do céu vai me perdoar. Se eu fizer outra mãe chorar. Meu filho tá aí. Se eu morrer ninguém vai cuidar. Sai da frente, lá vem eles. É a quadrilha da portando Lacoste, 12 mola, munição estendida. Diferente como a gente combina berme e boné. E a nave aqueles pique, né? Nunca vi bandido a pé. Nós respeita viado mulher. É tudo cliente, pode subir. A boca do lixo tá linda, vai fluir. Eu já liguei pro Mau Mau, pro Romarim. É a tropa do moço, é eu por ele, eles por mim. Vai ter baile de ladrão, vai ter baile de ladrão. Vai ter baile de ladrão, de ladrão, de ladrão. Vai ter baile de ladrão, vai ter baile de ladrão. Vai ter 1 milhão de bandida bem louca de lança sarrando nos cria de peça na mão.